azul, me deixa morar nesse azul, me deixa encontrar minha paz. Você que é bonito demais, se eu pudesse saber que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim, eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. Sempre fui só de você, você sempre...